força que te fez me dar um fora. É aquela mesma que fez eu dar te agora. Em meus braços, sem reservas, com fervor. Quem diria? Minha saudade foi bater em tua porta, despertando uma paixão que andava morta, te levando a implorar por meu amor. Atrevida, chega-se a dona de todos os meus sentimentos, diz que são teu todos os meus pensamentos, e que jamais eu sairei da tua vida. Atrevida, se eu sou aquele que teu coração anseia, e tua luz que te aquece e me clareia, eu serei sombra de uma estrela dividida. Wilson, vai, por favor, me dê a honra. Em tuas noites, sob a cama no teu quarto, dormes e sonhas abraçada em meu retrato. Nas minhas novas, ante as luzes da manhã, quem diria? Teu capricho é que te faz viver assim. Eu já sei que tens carinho só pra mim, e que estás certas que somos almas irmãs. Atrevida, chegue-se a dona de todos meus sentimentos, diz que são teus todos os meus pensamentos, e que jamais eu sairei da tua vida. Serei sombra de uma estrela dividida. Atrevida, se sou aquele que teu coração anseia, e tua luz que me aquece e me clareia. Não serei sombra de uma estrela dividida. Pai, senhoras e senhores. Obrigado.